você. Renato. Esse médico, com certeza, ele é nota mil. Conquistou os corações das consagradas. As meninas do Bengola é do meu Brasil. Escute com atenção, Jurunas igual mar e cremação. Renato é o DJ revelação, o DJ que é seu sucesso do povão. A galera consagrada manda ver, com audiência comprovada. Pra você, consagrou duas consagradas. Pode crer, vai consagrar você. Ele é DJ Renato, esse é o cara, DJ do rei. E todas consagradas pra valer, a Carinha, a Meirinha, manda ver. Cíntia de Cássia, Elima Neto e as consagradas do rei nuclear. Ele é o DJ Renato, simplesmente com certeza ele é nota mil. Conquistou os corações das consagradas. As meninas do Bengola é do meu Brasil. Amor, amor, você levou. Mega Maideia. Deixando tão triste assim. Sei que você não vai viver sem mim. Meu amor não vai resistir. Amor, amor, você levou. Oh, meu amor, Pai d'Égua. Eu te amei e você sumiu de mim, me deixando tão triste assim. Sei que você não vai viver sem mim. Meu amor não vai resistir. Vejo a nave que vai pousar. É o poderoso Rubi. Yeah. Hoje eu tô a fim de sentir pulsar mais forte o meu coração. Ou me esquecer que você em minha vida um dia habitou. Quero ir pra ver um novo pôr do sol, nunca mais me lembrar tudo que eu sofri. Só o rubi me faz esquecer, ou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. É o poderoso rubi, yeah. Oh, não venha tentar me impedir, eu vou seguir a nave do som. Batendo forte no seu coração, DJ Gilmar e até que no show.

seduzir. E é com ele que eu quero ir. A luz da lua vivo a sonhar. Sei que ele vai me emocionar. Vem, vem, vem meu animal tocar. A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro crocodilo com DJ Mario e DJ Júnior. Animal é o agito. A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro crocodilo com DJ Mario e DJ Júnior. Animal é o agito. Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo. Esquecer dos dias que tive tão bons com você. ser. Foi como o luar me cobrindo de beijos, teus olhos, o céu que eu nunca habitei. Espero que voltes um dia pra mim. Canções que me invadem, me trazem você, me fazem sorrir. Então volta pra mim, que não mais se vá, meu amor. Vou com meu príncipe dançar, esse primeiro vai tocar. De decidir o suíte de El, suas melhores balas vão soltar. Vou com meu príncipe dançar, esse primeiro vai tocar. De decidir o suíte de El, suas melhores balas. Minhas noites tão frias que passei sozinha. Você é meu lugar, em você me acho. Longe do teu lado ainda não me encontrei. Imagino onde você possa estar. Imagens que vêm como oásis pra mim. Me dei um sinal, meu amor.